Bate do Bangu é o baile do momento. Furacão tocando, traz equipe, eu só lamento. Bate do Bangu é o baile do momento. Furacão tocando, traz equipe, eu só lamento. Puta furacão, que eu sou preto tipo light. O bandido espringlove, acabar com o virilagem. É o baile do momento. Furacão tocando, traz equipe, eu só lamento. Puta furacão, que eu tô preto tipo light. O bandido espringlove, acabar com o virinagem. É o pai.